Conversas da Apaladiça, um programa de Jerónimo Mateus, Rui Feijão e Miguel Newton, todas as segundas-feiras na Rádio Cova da Beira. Décimo episódio. Não quero a loucura da normalidade. Rock and roll is the fury from within you. Rock and roll is revenge. Rock and roll is your enemy, and I'm your enemy. And what do you do at your concerts? I do whatever it takes. If somebody's in my way, I'll take them out. You know, they're my enemy. I don't look at them, they're not my friends. Okay. Whoever's left at the end, then maybe I'll take them on as allies, because they were strong enough to be there. Okay, but the audience is sitting out here, and you're up on stage. What do you do on stage that just I might go out and kick somebody in the head. I might grab a girl and force her to perform oral sex with me. I've had sex on stage with men, women, and animals, and everything in between. The thing of it is, in rock and roll, there can be no limits or no laws, because when you start drawing laws and limits, then you might as well not even call it rock and roll anymore. Well, you might as well call out to the corporate government like it's already done. It's not rock and roll. There's nothing to do with rock and roll. Isn't it true that you're just going on stage? No, that's your opinion. You're part of the society that I despise. You're part of the people that say, we should listen to this, we should watch MTV, we should be force-fed. Parents in this country they're keeping their kids, they're sheltering their kids, they're censoring their kids, telling their kids to stay away from what's really going on in the real world. Those are the very people who are getting raped and killed because they don't know how to handle tragedy because they're never put in front of a tragic situation. And when they come to my show, I'm going to give them the hard lesson of life. If you get raped at my show, you're probably better off for it. Thank you. Isso. Isso também é bom. Pronto. Quando puder. Quando quiseres, deixa. Ok, para mim, espera. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mente em Foco. Hoje contamos com a presença de Miguel Newton, que é músico, e nos vai contar um pouco sobre como a música influencia a nossa saúde mental. Olá, sou o Miguel Miuta, sou vocalista de várias bandas, Mata Ratos, a mais antiga, Fatelas, Maloio, Patrulha de Purgatório, tenho 20 gatos e essencialmente esta é a minha vida. E também faz um festival de música, certo? Exatamente, a Fatela Sónica também. Então, eu estive presente no festival do ano passado e eu reparei que abrangia todos os públicos. Eu vi pessoas, tanto personalidades, não posso dizer porque eu não conheço, mas com estilos muito diferentes. E como é que o Miguel se sente quanto a isso? Sinto-me extremamente bem porque foi isso mesmo que eu procurava, é que o festival fosse diferente, não fosse... Sim. Tem uma linha musical que aposta mais no género, que é o punk, mas também tem a porta aberta a outros géneros. Para ser eclético e para que as pessoas se sintam extremamente bem no festival. No fundo, quando o imaginei, a minha ideia era que ter um festival em que os músicos fossem tratados como merecem, ou seja, bem como reis, que é o que sempre acontece quando vou para um concerto, mas nem sempre acontece. Parecíamos estar bem. Falando no punk, nós sabemos que nem sempre são bem vistos, sendo o estilo de música ou o estilo de se vestir ou assim, e porquê é que acha que isso acontece? E como é que o faz sentir, sendo que está dentro desse mundo, vamos dizer assim? O punk só faz sentido mesmo assim, estando fora da normalidade, não é? No fundo é a tentativa de escapar a fazer parte de um rebanho. Hoje em dia, e sempre o que se encara como normal é o que é a maioria, é gostar de fazer as coisas que a maior parte das pessoas gostam, ou de ouvir o mesmo tipo de músicas. O punk é uma luta contra isso e só faz sentido assim. Certo. Sente que, a certa altura, a música o ajudou ou a sentir-se melhor, ou a tornar-se alguém melhor, tipo, influenciou em alguma coisa para a sua saúde mental, para o vosso bem-estar? Sim, todos os dias, aliás. Toda a minha personalidade é moldada pelo aquilo que foi o punk e desde que o punk entrou na minha vida, para aí aos, sei lá, 16 anos ou 15 anos, e ajuda-me a manter a sanidade mental. Alguns dirão que será, mas antes um atraso mental, porque eu acho que o punk ajuda-me a recusar, a crescer, a tornar-me num velho. Consigo manter-me eternamente jovem. Sim. Graças ao punk e à música. Isso é muito bom. Go for it. letras das músicas que escreve em, nas bandas refletem como o senhor e a banda se sentem ou evitam um pouco falar sobre isso para ser tipo um escape, vamos dizer assim? Ou um pouco dos dois? É não evitamos falar em nada, aliás. O que eu digo é que o punk não faz sentido a partir do momento em que há vacas sagradas ou algo que seja politicamente incorreto dizer, não. Digo o que é necessário dizer. Reflete experiências que podem ser da própria banda, mas também podem ser a maneira como vemos o mundo. Sim. A sua geração e a geração mais recente, a minha, por exemplo, porque há diferenças, nota-se? Acho que sim, acho que é lugar comum, quando envelhecemos e deixamos de ser jovens ou tornamos-nos menos jovens, de que achar que a música de hoje não presta ou que no meu tempo é que era bom. Eu não tenho muito essa atitude, para já, porque nunca vou dizer, não me ouvem dizer que é pá, nos anos 80 é que era bom, não. Eu tento viver sempre o presente. Uhum. e entendo perfeitamente que a música vai evoluindo e vão surgindo novas ideias e que as coisas também são cíclicas. Por exemplo, o punk hoje poderá ser uma coisa que não tem alguma relevância, mas não quer dizer que daqui a 10 anos não haja aí uma nova explosão. Sim. E ganhe um novo fogo e que se lembre de cruzar com outras coisas, nomeadamente, se calhar, até com o reggaeton ou com o hip-hop. Isso já aconteceu, obviamente. Mas não sou uma pessoa tapada em nem fazer crítica do que é que aliás, não gosto nunca, nem gostarei do que é o que a maioria das pessoas gostam. Portanto, também isso acontece em relação à música que se faz hoje. Mas, obviamente, também há novas propostas de pessoas de uma nova geração que fazem música interessante e não tem que ser necessariamente o punk. São outras coisas novas. macaco são, falando de gerações, são idades muito distintas e o que agora pode fazer bem, digamos assim, a uma pessoa, depois na altura era diferente. Isso é sempre. Para terminar, acha que o tipo de música que as pessoas ouvem ou produzem, ou os dois, reflete a sua saúde mental? E se sim, porquê? Ou como? Sim, em muitos casos sim. Isso é normal, não é? Porque, vamos ver, se pegarmos uma personagem, que não é personagem, é real, mas que já faleceu, como o Gigi Allen, se a música, de facto, vai ali uns estados de alma que não é. E muitas vezes, e há muitos, aliás, há muitos músicos, não só no punk, que são conhecidos mesmo por sofrerem de problemas e desarranjos mentais e que isso se reflete na música. E como em tudo, há pessoas que se revêem nesse tipo de situação. Mas também não necessariamente é assim. Por exemplo, eu posso ter uma letra super furiosa, não quer dizer que eu esteja a apetecer matar todas as pessoas. Há também aqui uma distância entre aquilo que se fala e o que é a crítica, o que é a realidade. Não é fácil uma pessoa fazer um gangster rap a dizer que vai matar o polícia ou fazer isto, mas entre o dizer e o fazer não. Exato. Portanto, a música cria mais cenários de ideias, é como um filme às vezes de uma coisa que hipoteticamente se poderia passar ou não. Não, obrigado, eu. Bem, haja. Obrigada. Eu podia, tu tinhas que dito que eu tenho um tripé há 3 dias, mas aí. Ele disse assim: ai, apoiamos assim, não sei o quê. Não, tem, por acaso, não esqueci de dizer, até era para dizer e não me lembrei. Muito obrigada. Achas que ficou bem? Sim. É preciso repetir. Não. Tira do aço. Está fixe, está fixe. A associação já ganhou dois prémios. O prémio da melhor associação do país. Por causa destes projetos. Uhum. É fixe. Acho que há várias. É mesmo o Instituto Português de Juventude que dá, não é? É. É a CMJ. Acho que é como se chama. Sim. Missão de Proteção de Crianças e Jovens. Nós, em vez de fazermos palestras na escola e assim, decidimos fazer vídeos no Instagram. Isso é fixe. Pronto. Se quiser, depois a gente marca. Pode ser, se me der vista. Sim. Qual é que é? Eu é... Agora. Não tenho telemóvel porque perdi as passwords. Mas é besta do Newton, acho eu.

transforma em pesadelo. Também coisas, ou isso, ou pode ser as bolas de pelo. O vómito delas é mesmo com muita comida e sentarem das bolas. É, eles são garganões. A seguir é as conversas da bola disso. Aqui também. Sim. We'll be right back. masturbation. A priest to the nuns you fuck. You wipe out spastics if you had the chance, but Jesus wouldn't like it. No! A Baladiça, um programa onde o bom, o mau e o violão se juntam para um duelo de dois dedos de conversa e meia dúzia de tintos num bar, tasca ou taberna perto de si. Conversas da Baladiça. O último a cair que paga conta. Um programa a cargo de um par de artistas amantes da boa vida.